Paz do Senhor! Você é uma pessoa ciumenta ou provoca ciúme? Tem uma diferença. Ciúme, ele não existe num relacionamento só entre duas pessoas. É quando aparece a terceira é que aparece o ciúme. E provocar ciúme é quando a pessoa convida essa terceira pessoa a entrar no relacionamento. Aí você provoca ciúme na outra. Mas isso é ciúme carnal. No ciúme há mais egoísmo do que amor. Mas eu quero falar do ciúme do Espírito de Deus, não ciúme carnal. Ciúme do Espírito de Deus é zelo. E nós não podemos provocar ciúme no Espírito Santo de Deus, deixando que qualquer outro espírito venha ocupar a nossa vida, porque esse zelo do Espírito de Deus não permite. Ele quer um relacionamento só entre você e ele. E isso é para te livrar de espíritos malignos. Não provoque o ciúme no Espírito de Deus. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.